Ah, ser preto velho não significa que tá acima de Exu, não, hein, mano? Não, né? É. Olha lá. Precisa esclarecer isso aí. Nós estamos caminhando uns do lado dos outros. Mas não é assim que preto velho é mais elevado que Exu? Não, né? É o que o povo quer que diga. Cada um tá no seu canto. Entendi. Cada um tá no seu quadrado. E tem sua importância. É. Olha. Um segura o rebite, o outro vira a porca, o outro coloca o parafuso, cada um faz sua parte. O povo às vezes dá umas exageradas, É, depois toma uns bordejos, igual o senhor fala. né? É, depois não sabe por que que vem. O povo é muito impressionado. É tudo muito mais simples, né? Eu tenho respeito por anjo. Por anjo caído e não descaído. Tenho respeito. Porque eles vieram muito antes de nós. Eles não são daqui. Vocês se apegam demais. É uma coisa impressionante. Ou você odeia ou você ama. Se virar funileiro, vai se apaixonar pelo motor. A coisa não é assim. Tem que ser tudo dentro da sua medida. Tudo na devida proporção. Cobalaroeixo! Chama o seu canto arroz! Laroeixo! De capicartola caminhar na madrugada, anda ali o da estrada, sempre combatendo o mal. Salve que eu tranco, salve que eu destranco. Bom dia, boa tarde pra quem é de boa tarde, boa noite pra quem é de boa noite. Travado. Tudo bem? Se estivesse bem, não tava bom. Seu tranca-rua? Não gosto muito quando as coisas estão muito bem, não. Gosto quando tá meio torto. Ah. Como é que tá o senhor hoje por aí? Na Santa Luz dos Infernos. Isso, seu tranca-rua. O senhor, faz tempo que a gente não se fala. Qual foi a repercussão aí no mundo espiritual? Eu não sou muito de falar, quem fala demais é radialista. Sou muito de fazer meus trabalhos. Esse é o tranca. Espiritual? Você quer saber como é que tá no mundo espiritual? Isso. Lá sei eu. Tô cuidando do meu, cada um cuida do seu. Outro. Quer saber, acho que eu fico falando as coisas para os outros, não. Aqueles que querem ouvir, que vêm ouvir. Aqueles que não querem ouvir, não escute. Ah. Mas daqueles que escutaram, chegou alguém a comentar, tranca rua, tá virando professor, hein? Acho que nós aprendemos muito mais com vocês do que com nós mesmos, né? Que a gente vai aprendendo a não fazer as bobagens, vendo as bobagens que vocês fazem. Aí é que a Nossa. gente te começa a tirar vocês de dentro do buraco, aí ele fala assim, eu não devia ter feito isso aí. Eu acho que eu aprendo muito mais com as atitudes de vocês do que as que eu fiz mesmo. Viva. Eita. Então, mas o senhor chegou a encontrar alguém que escutou os ensinamentos que o senhor nos passou? Eu tenho percebido que as minhas palavras mexeram com algumas pessoas, sim, senhor. Às vezes a pessoa vai fazer uma coisa e deixa de fazer. Imagina escutar o conselho do próprio capeta. É. Pois é. Não vai Como? falar as coisas práticas, ficar pregando Bíblia, não. Vai ficar falando as coisas práticas da vida. E aí se Nossa. vier e falando, se fosse, fica chato quando é assim, ó. É o outro que dá outras igrejas que vem pregar a Bíblia. Não vai pregar a Bíblia, não. Faz coisa prática da vida, não é não? É isso aí, é isso aí. Mas Eu olha. quero saber, dono, que postura que você quer que eu tome hoje? Ah. Que tem muito cliente. Se os clientes querem que eu fique mais sério, como diz o meu patrão, ou se você quer que eu sente na calçada para conversar com você. Porque eu sou dos dois. Por mim, eu sou muito mais humano do que cheio de principado. Tá, não, olha. Fica meio termo, então. É, quando eu falo, eu não sou tranca-rô. Tranca-rô é meu patrão. Eu levo o nome dele, eu carrego a outarga dele, né? Mas sou muito mais próximo de vocês do que Exu Coroado. Ele manda eu ser sério, quando dá eu sou. Vou botar, seguir na bitola o tempo todo, vou botar um cabresto, se eu ia só pra frente também com as tapas. Vou nada, você e eu só vou fazer as ordens, mas eu não vou deixar de ser eu, não. Ué, que isso? Mas é, a gente ouviu dizer que tem também Exus da sua linha que se apresentam como destranca-rua em diferentes lugares do Brasil. É assim mesmo? É, essa terra é muito grande, eles dão muito nome para nós. Uns chamam Exu de Giramundo, outros chamam Exu de Viramundo. Aí Ah. quando você vê, tá tudo mais na linha do Ventania. Nossa. Cada um vai mudando de nome, né? Entendi. Porque os povos pensam que falar eu tranco, pensam que eu tô trancando a vida, mas para pra pensar você. Se outorga que eu tô trazendo. É tranca a rua, é porque eu tô trancando a rua contra as ruindades, contra você. Eu não vou falar pra você ser meu devoto, porque eu não sou santo. Posso ser seu compadre. Claro, claro. Eu já falei isso muitas vezes. Da batente da porta, quem manda sou eu. Eu respeito a porta da sua casa. Do lado de fora, quem vai te dar livramento das bobagens que pode acontecer por aí? Que agora só tem santo andando na rua, né? É a minha linha. Entendi. Então, tranca-rua é uma forma de o senhor expressar parte do trabalho que o senhor faz no mundo espiritual. Eu vou dar um exemplo. Vai lá. Aquele condenado tá bebendo que nem um burro velho, tá bebendo até cair, ainda vai pegar o carro. Aí vai pegar o carro e já tá vendo que vai acontecer merda. Ele vai acertar aquele carro num poste, se for pouco. Muitas vezes vai acontecer de jogar o carro em cima do pai de família, que tá alimentando criança pequena. O que você acha que eu vou fazer? Se eu fosse um anjinho, o que que eu ia fazer? Vou aparecer com as asas abertas na frente do meio do acidente, fazer as crianças desaparecer, o homem desaparecer, para não acontecer o acidente. Se eu fosse anjinho. Agora eu vou te mostrar como é que eu faço, como eu sou Exu. Ele não tá bêbado? Ele não tá numa energia terrena? Tá. Ele não tá carnal? Eu faço ele beber mais ainda para tombar mais ainda, que ele não vai aguentar dirigir, não vai matar ninguém, não. É o meu jeito de trabalhar. Ou eu. Hoje, se você entendeu o que eu quis falar, Sim. eu faço ele tombar mais ainda para não acontecer a merda. Não é Nossa. anjinho que vai lá na frente. Se ele tá na minha frequência, eu seguro ele na minha frequência. Tô vendo que ali na frente vai acontecer merda. Aí você vai falar assim, ah, então Exu deixa os outros viciados. Eu não, quem tá tomando não era eu. Claro, claro. O que ele vai pagar com a bobagem que ele está fazendo, depois vai pegar uma cirrose. Mas é ele e os vícios dele. O que eu posso fazer quando ele está na minha vibração é segurar ele para ele não desencarnar um inocente. Nossa, entendi. É como se fosse uma manutenção preventiva, ou seja, o senhor já conserta antes do problema acontecer. Já está jogado no meio da merda, né? Então, pelo menos, vamos segurar para não emergar os outros. Se já está no meio de nós. Ó, se me desculpe, você falou que era pra eu sentar na calçada e conversar com vocês. É. Tô conversando como se fosse seu compadre. Né? Se fosse pra conversar do jeito mais divino, onde você acende uma vela, faz coisa bonita, aí eu venho de forma mais divina. Forma que eu não gosto. A coisa pode ser divina pra cima ou pra baixo. Olha só as suas atitudes, que elas podem ser divinas. Nem que seja pra embriagar um pouquinho mais de embriagado. Tô salvando outro na esquina. Por que Nossa. que eu sei que vai acontecer isso lá na encruzilhada, quando ele cruzar o cruzamento? Eu sei das coisas que vão acontecer no futuro. Eu não só adivinho, mas eu tenho que guardar meu ponto de força. Ponto de força de Exu é encruzilhada, cruzeiro de cemitério, campo aberto, campo de plantação de café. Tem muitos lugares que Exu reina, até beira de mar. Porteiro do cemitério. Da batente pra fora é nós. Aí eu vou te dizer por quê. Por que que nós não reina da batente pra fora? Agora eu vou falar com os macumbeiros aí que estão ouvindo. Tem muita gente que gosta de fazer tranqueira de Exu dentro de casa, né? Pode fazer, se for pro teu Exu pessoal, segurar só. No cantinho, na entrada da porta. Não tem problema não. Agora tu não me vem erigir um altar de Exu dentro da tua casa. Que aí o Saiva tá trabalhando com quimbanda, né? Com umbanda. É muito bonito. É bonitinho, né? De ver Exu lá de duas cabeças, Exu com rabo, Exu com pé. É lindo, hein? Cabeça de lagartixa, de caveira, coisa mais bonita. Fica pensando no exemplo que aquilo lá vai dar pra tua cabeça, no seu subconsciente. A estética é muito bonita. Pensa no que aquilo está fazendo escondido. Por trás de muitas imagens, tem coisa escondida. Quando o Exu se mostra sob a forma de uma coisa feia, é porque a coisa feia choca a pessoa. E às vezes isso até purifica a alma. Tem uma linha de Exu lá do Oriente, que os povos dão outro nome. Da terra dos japoneses. Os povos chamam de Hanya. Hanya é um tipo de demônio que fica na porta da entrada do inferno do japonês, que afasta o mal e purifica a alma. E muita gente bota essa Hanya na porta de casa. A diferença do nome é que aqui nós dá o nome de Exu, lá eles dão o nome de Hanya. Então, vendo a feiura, muitas vezes você purifica. E tira muita coisa. Não tem como explicar. Você vê a feiura, você se associa com a feiura e você foge da feiura. Agora eu tenho pena de quem fica o tempo todo olhando para a feiura. Não é para o tempo todo olhar dentro da ruindade, não. É só. Eu não sei nem como te explicar isso aí. Eu sei que eu estou me enrolando todo. Não, entendi. Porque a mente de vocês pensa de um jeito. E a mente do espírito. Pensa de outro. Vamos tentar dar um exemplo. Você vê e vê a estátua de Satanás. Se você começa a se apaixonar demais com as coisas do Satanás, você está virando Satanás. Agora, se você foge demais, você está negando muita coisa que você esconde atrás de você. Então, tudo tem que ser no seu equilíbrio. Agora, eu falei de botar Exu de dentro de casa. Exu fez uma casa sem porta, sem janela, até hoje não achou ninguém para morar nela, não. Vai botar um Exu para morar dentro da tua casa que você acaba com o mistério, Exu. Exu tem que ser livre. Exu vive no tempo, no vento. Você acha que Exu sente frio, sente calor? Só porque Exu está do lado de fora. Exu quer estar do lado de fora. Exu está no meio da sua festa. Você está dando uma festança na tua casa. Exu bebe do lado de fora. Exu comemora do lado de fora. Isso é um mistério. Para que eu vou entrar no meio? Às vezes vocês estão mais carregados que o inferno, para que eu vou entrar na tua festa? Exu faz a festa do lado de fora, bro. Nossa, realmente, às vezes tá pior perto da gente do que lá onde vocês trabalham, né? As facadas vão sair dentro do arraial, não vai sair do lado de fora. Eu fico muito esperto do lado de fora. Só na salvaguarda. E do servo-conduto para alguns. Mas vamos lá, o que é que o senhor quer saber? O senhor, só ainda abrindo um parênteses, o senhor disse que a gente não prevê o futuro, no entanto, vocês usam então o quê? O bom senso, é isso? Sabendo, bom, se ele tá bebendo, só vai dar merda. É, mas isso aí qualquer analfabeto sabe, né? Mas vamos lá. Vamos pensar. Vamos. Existe futuro? Existe passado? A Existe futuro? gente aprendeu que sim, e a gente se relaciona com isso, mas também aprendemos que é ilusão, mas é difícil entender isso. Então depois você vai estudar mais, que você vai perceber que se você entrar mais nos livros, você vai ver que não existe futuro. E também não existe passado. Existe presente acontecendo ao mesmo tempo em diferentes lugares. Então, você pensa aqui agora, é dimensão, a dimensão de verdade diferente. Então, ao mesmo tempo que está acontecendo o quê? Eu não sou estudado, mas eu sei te dizer que ao mesmo tempo que eu estou falando com você aqui, o resultado do que eu estou falando aqui já está acontecendo. Se eu pensar no presente olhando para frente. Se eu pensar no presente olhando para trás, é o que eu estava preparando para dizer para todos virem para cá. Eu, Exu. E agora é o meu presente. Ah, já virou passado. Mas já está virando futuro. Eita. Vocês conseguem entender porque vocês estão presos dentro de uma rede de terceira dimensão que prende vocês, que só sabem enxergar o que vocês conseguem pegar. Por isso que vocês não enxergam espírito. Aqueles que têm uma faculdade um pouco melhor. Estou falando faculdade de estudar, não. Faculdade mental. De enxergar um pouco mais o futuro. É porque ela não está vendo o futuro. É que ela está sentindo no presente o presente que está acontecendo ali no futuro agora. Você está entendendo? Tô sim. Porque às vezes eu falo, acho que eu estou falando muito enrolado, mas às vezes você está entendendo mais do que eu. Não, tô entendendo sim. Eita. E a gente também, o bom disso é que pode voltar várias vezes e estudar bastante. Então, sim, mas eu tô acompanhando sim. Agora, o senhor também falou que por trás de muita imagem tem muita coisa escondida, às vezes. O senhor pode falar mais sobre isso? Posso sim, senhor. Vou te falar de uma história. Você já ouviu falar de uns tempos atrás que tinha um quadro? Esse é só um exemplo que a maioria das pessoas viu. Mas isso já aconteceu com muitas outras coisas que foram compactuadas. Já ouviu falar de um quadro de menino chorando? Não, senhor. Pois é. Que é um pouco mais antigo, vai lembrar de um tal de quadro de um menino chorando. Que aquele quadro trazia coisa ruim para casa. Toda casa que tinha um menino chorando trazia coisa ruim para casa. Era um incêndio, um assassinato, era uma morte, uma doença. Mas aquele quadro é um raio de um quadro que todo mundo tinha. Era um quadro inocente. O seu zóio vai ver um menino chorando. Agora eu vou te dar uma história. Aquele pintor que estava na sarjeta fez um pacto com coisa ruim. Aí ele pegou, falou assim, tu me faça ficar rico, que em cada casa que entrar uma pintura minha, você vai poder reinar. E ele não falou com Exu, não, porque Exu é mais justo nessas horas. Ele fez esse pacto com coisa de conjuração, com coisa do mundo antigo, com coisa que vocês nem sabem mexer. Hoje em dia vocês fazem uma curimba, Exu vem. Hoje em dia vocês pensam no Exu, Exu vem. Lá, o tipo de coisa que esse homem fez foi mexer com coisa mais braba. Mexer com pacto de coisa braba. Coisa que ele mesmo não aguenta. Realmente ele ficou rico. Mas nas casas onde foi inocentemente entrou aquele quadro, só aconteceu desgraça. Porque aquele quadro estava com a alma vendida. Você está entendendo a história? Às Não, vezes sim. uma coisa já é feita com a desgraça. Tem É. muitas medidas aí que eu não vou poder falar nomes, porque acho que vocês têm que saber o que é certo e o que é errado. Já vem amaldiçoada. Umas vem amaldiçoada que já traz o vício. Eu posso falar que a cachaça é uma. Muitas coisas já vêm com uma maldição. Então toma cuidado. Toma cuidado com o que você compra e traz para a sua casa. Toma cuidado com as cores que você usa. Toma cuidado com as bebidas que você bebe, com a comida que você come. Tudo que é muito de modinha, você pode ter certeza que tem coisa por trás. Também não é para ficar com medo de tudo. Aí você comer de tudo. Não vai poder comprar uma rosa, que a rosa é pombagira. Não vai poder comprar beber uma água, que aquela água está rezada. Vai poder tomar aquele, sei lá o que vocês vão tomar, que é aquilo lá é de planta de macumbeira. Ah, tô falando para ter medo de tudo. Tô falando para prestar atenção. Muitas coisas que é coisa de modinha, está sendo manipulado por um astral inferior. Para prender vocês ainda mais. E eu, Exu, tenho que contar isso para vocês. Porque Exu não é ruim. Agora, Exu também combate a ruindade. E tem uns tipos de demoníaco, essas coisas fortes, negativas, principalmente no mundo antigo, estão começando a conjurar de novo. Que aí os Exu tem que ficar na porteira para segurar. Tem uns demônios que estão tá voltando agora a reger. a vida de muita gente. Ai. Vou lhe falar nomes: Bartimeias, Asmodeu, Doxgor. Esses três são bravos. E entre eles tem muitos outros: Meloque Baal, Mamon. Tem muitos demônios do mundo antigo que você tem que tomar cuidado na hora de chamar. Eu estou pronunciando o que eu posso. Mas tem muito jovem aí brincando de mexer com o diabo. Cuidado. O diabo responde. E nessas horas eu quero ver Exu para salvar, que eu também não posso me multiplicar. Imagina eu salvando o outro do diabo. É o contrário mesmo. Presta atenção, dono. Muita gente está desencarnando por causa dessas bobagens. Está mexendo com coisa errada. Nossa. Tem uma bebida que vocês tomam aí, que ela foi inventada só com a finalidade de criar o câncer e o vício. Nossa. Eu não vou poder dizer qual é. Ah, seu traca. Porque ela foi colocada também para poder controlar a quantidade de gente nessa terra. Tem um tipo de coisa aí que vocês comem. Não posso falar nome porque não tem nem autorização. Que vai um tipo de metal. E esse metal é cancerígeno. E todo mundo está comendo em tudo que é lugar. Daqui a uns anos você vai ver a quantidade de gente diminuindo. Tá, por quê? Porque está sendo. As pessoas que estão fazendo isso, estão fazendo inspirada por um astral inferior, porque está querendo fazer o desencarne de muita gente. Por doença. Porque se essa pessoa fica com um determinado tipo de doença, ela vai procurar o remédio. E se esse remédio está na mão dos poderosos, que já fizeram pacto também. Nossa. Você acha que não tem cura para o câncer? Hum. Eu acho que vocês precisam andar mais no meio do mato. Entendi. Nossa. Acho que vocês precisam andar mais no meio do mato para você ver que tem. Mas é mais fácil. Aqui nessa terra dos seis aqui, ó, dizer que não tem, pagar pro loirinho, pro galego que vem lá de fora, pagar remédio para ele encher os bolsos dele de pataco. Por quê? Que ele fica rico. Então vocês estão tudo presos. Agora vamos voltar na mesma conversa. Vamos voltar tudo na mesma. Vocês estão presos numa dimensão de 3D, né? Que vocês falam. A tal dessa 3D que vocês têm é o que faz vocês enxergar a realidade. A pessoa fica cai na completa idiotia. Não enxerga as bobagens que está fazendo. Nossa. Tem muita coisa. E, no entanto, vocês sabem de tudo. Os Exus. Se eu soubesse de tudo, eu era. Não, eu falo de tudo isso que a gente não sabe. Eu sei muita coisa. Olha lá. Mas muita coisa é feita sob equilíbrio. Para ajudar fulano pagar as cagadas que ele fez. Tem coisa que é jogada no meio de vocês. Doença mesmo. Que é para fazer desencarne em massa. Tem muitas doenças. Quer que eu dê exemplo para você? Vamos lá. Peste negra. Isso aí foi desencarne em massa. Entendi. Por quê? Porque o povo daquela época era muito bonzinho. Aquela raça daquela época lá era muitos, era descendente de uma raça antiga chamada Assírio. Assírio foi o povo mais beligerante que surgiu no mundo. Matava só pelo prazer de matar. Jogava a criança para cima, assim, aparando na espada. Aí esses aí tudo vieram reencarnados naquela época do tempo mais escuro. Aí veio a peste negra. E tá para surgir mais uma doença brava aí. Ai, ai, ai. Tem muita doença que é jogada, não sei se. Que é doença para poder fazer vocês pagar os karma passado. Entendi. Mas ó, Então. existe um governo, sim, senhora. Existe um governo espiritual por trás, um governo negro. Mas eu estou falando, não me saia desesperado por aí. Vocês já sabem o equilíbrio entre o bem e o mal. Vocês já sabem. Só o medo de ir para o inferno. Ah, eu vou ser cristão para não ir para o inferno. Divide o mundo entre bem, entre o céu e a terra, entre o bem e o mal. Porque os coitadinhos que não pensam, aí tá fácil. Agora para para pensar e você vai ver que mesmo você sendo bom, Ou tem muita coisa ruim acontecendo ao contrário. E necessariamente não está lá no inferno. Estão forjando o inferno no meio do mundo, vocês. Estou muito misterioso hoje. Bota música de mistério. Quando a pessoa ela ouve essas coisas, ela se coloca numa atitude de medo que faz com que ela se sintonize com isso e começa mesmo se abrir a isso, né? Vou tentar falar uma coisa bonita para você. Olha lá. Vamos ver se eu tenho memória para lembrar. Vamos. Não gosto de citar muito o nome de Deus, não. Diz que uma vez eu escutei isso aí, que o amor de Deus afasta todo medo. Medo não é de Deus, não, dona. Medo não é de Deus, não. Se você tem medo de alguma coisa, é porque você tem força para enfrentar e não tem coragem. Medo não é de Deus. Olha eu falando de Deus. Eu sei para onde que eu vou, é por isso que eu tenho outorga para falar. Deus também existe dentro da minha vibração. Eu não estou no meio do inferno. Eu estou vivendo uma realidade presente minha, que já aconteceu lá no futuro e aconteceu no passado. Hoje eu estou parecendo doutor falando. Vou dar nó na cabeça de muita gente. É melhor do que os outros que ficam só falando. Ah, agora eu vou falar. Fica falando um monte de bobagem por aí. Você ficar falando bolado, bobagem, falando bobagem, falando bobagem. Ah, vamos falar coisa séria. E na hora de brincar, nós vamos brincar. Agora, outra coisa, eu disse assim, olha, me disseram, Jefferson, você faz um trabalho, a gente vê a seriedade por trás disso, mas a gente vê também que incomoda muita pessoa, então você tem que trabalhar nas suas proteções. E eu digo, olha, eu não gosto de me tornar uma pessoa supersticiosa. Daí a pessoa me disse, não é superstição, é consciência. Eu gostaria que o senhor comentasse sobre isso. Então vamos lá. Quem que está sendo o capitão desse barco aí? Não é você? Sim. Você tá? Não é você que tá dirigindo isso aí? Sim. Produção, tudo. Você tá ajudando muita gente com essa conversa, indiretamente no seu trabalho? É o que parece. Então o plano inferior que não quer que ninguém seja ajudado vai atacar quem? Você. Eita, nós. O plano inferior vai querer atacar quem? Aquele que estava com o obsessor. E esse crente aí que está estudando agora, que está falando que sou eu, sou o diabo, que não sei o que, que isso, que aquilo, tá? Ele não quer prestar atenção, vai fugir. Ele também está com o diabo. O diabo também está naquele que está fugindo de mim. O diabo está nos olhos de quem vê, de quem escuta. Você, eu vou falar uma palavra que o velho mandou dizer para você então. Tá. Vigiai e orai. Eita. Vigia e ora. Ora porque você está comprando briga com muita gente. O meu burro trabalha com coisa de xamã, não trabalha? Sim. O xamã, ele compra briga com muita gente no plano material e no plano espiritual, mas ainda. Nossa. Ele está arrancando. Ele salva uma pessoa do vício, mas ele faz com que 100 obsessor venha para cima dele. Ele está em guerra eterna. Essa é a função. Então você também se prepare. A única diferença dele ser o xamã ele e o xamã você é que você não está botando pena na cabeça, fumando cachimbo e dando fio para tirar os espíritos. Você está sendo um chamariz. Então vigia e ora. E quem está te ouvindo que mexe com a espiritualidade, que se una para proteger você também. Tem muita bobagem sendo falado por aí, isso aí tem mesmo. Entendi. Tem muitos médicos que não é médico, tem muitas coisas que não é coisa, tem muito vidente que não é vidente, muita audiente que não é audiente, tem muito mentiroso em todo que é lugar. Se você for andando assim, cada esquina vai ter um profeta. Ela. Mas tem muita gente séria, essa gente séria, se eu fosse você, juntava. Não é de quinta-feira que normalmente às 9 horas. As pessoas que têm mais consciência espiritual se unem para fazer uma oração. Então que faça isso. Que faça isso com a intenção também do seu trabalho. Vamos para que o seu trabalho frutifique e dê bons resultados e dê proteção para você também. Aí eu já falo, eu não sou de guarda de anjo. Eu sou de anjo. Já foi falado pra você fazer aquele negócio do Arcanjo Miguel? Faz já. Lá. É. Eu não vou ficar puxando sardinha pra Micael nenhum. Não, não. Mas faz porque eu também respeito. Lembramos, moço. Eu trabalho, eu sou Exu. Sou um Exu que serve um Exu maior. Esse Exu maior tá trabalhando também na linha de Ogum. Esse Ogum serve a todos os cavaleiros, guerreiro e defensor. E todos os defensores servem a espada daquele anjo Micael lá. Então, eu tô muito longe dele. Mas tenho respeito. Eu tenho respeito por anjo. Por anjo caído e não descaído. Tenho respeito. Porque eles vieram muito antes de nós. Eles não são daqui. Entendi. É, outra coisa que as pessoas ficam me perguntando, e eu gostaria de ouvir isso do senhor. Aquele trabalho que o senhor viu foi desfeito? Foi. Foi. Foi desfeito. Tá certo. O senhor sabe dizer quem que ajudou? Foi o senhor mesmo? No dia que você foi na minha casa, uhum. E num terreiro que você andou andando aí, uhum. Porque às vezes a entidade tá desfazendo a coisa, uhum. Precisa te dizer o que ela tá desfazendo. Claro. Às vezes numa mironga com você, ele tá desfazendo as coisas. Então, coisa que foi feita pra tu foi desfeita. Nós estamos armando agora uma barricada em volta de você pra te dar proteção, né? Olha. Puxa, agradeço, hein, seu tranca. Pra que você não caia. Mas nós queremos que você experimente de tudo, não é pra ficar atrás dessa caixa aí o dia inteiro também, não. Você vai arranjar moeda? Não, não, pode deixar. Opa. Mas vamos. Vai passar, vai beber, vai dançar. Uhum. Ficar só pensando nisso aí, você vai passar o tempo, você não vai ver nem o sol nascer, nem o sol se pôr. Não. Vai viver sua vida normal também. Claro, claro. Todo mundo deve fazer isso. Uhum, uhum. Sim. Não ficar muito numa coisa só, né, seu tranco? Aí eu virar fanatismo. Aí se vira fanatismo, é mais fácil catar. Como lá diz o velho, cata rapadura e enfia debaixo do braço. Eu queria falar, bater mais numa tecla aí, ó. Falei vamos pra ver. Você que gosto de anjo, porque eu não me sento à mesa com anjo. Ah. Eu tenho respeito. Ah, entendi. Agora, eu li num livro que dependendo da pessoa, da elevação espiritual dela, vocês aí no mundo espiritual vê ela com uma, tipo, uma auréola na cabeça. E num livro falou, ah, não mexa com essa, porque se ela levantar a mão pro seu, você vai queimar e vai doer. É assim ou isso daí é mais conversa? Olha, é que nem Santinho que você tá falando assim, vê essa... É tipo uma auréola na cabeça que algumas pessoas têm pela elevação espiritual e o trabalho sério pro bem, voltado pra caridade e tudo. E essas pessoas também são magos, mas tipo magos brancos, que esqueceram, tudo bem. Mas hoje lidam com magia, ou não. E às vezes no livro disseram, olha, tá vendo aquela moça ali? Tô. Acho que até foi no Guardião da Meia-Noite. Aquela moça ali, ela tá vendo aquilo ali, aquela aparelhagem em cima da cabeça dela? Aquilo ali é uma auréola. Gente, assim se identifica tudo onde você vai. E acho que era um Exu ensinando para uma quiumba que tava querendo aprender. Então, você não brinque com essas pessoas, não queira fazer assustar essas pessoas nem nada, porque o bicho vai pegar. Como é que é, seu tranca aí do mundo? E o seu Seth até falou, olha, dá pra ver em você tem outorga, o outro tem outorga, a gente do mundo espiritual vê tudo. Explica pra gente um pouco como que o senhor vê diferente uma pessoa da outra. Pode ter um resplandor diferente. Uhum. Você vê a pessoa, mas assim, esse negócio da auréola aí, eu vou te contar, eu nunca vi não. Então deve ser coisa... Você vê, é mais uma... É como se fosse um manto cobrindo a pessoa. Ah. Como se a pessoa entrasse com uma... É um cone de energia em volta da pessoa. A alma da pessoa é protegida. Muitas vezes a cor dourada, ela se resplandece, sim, senhor. Mas de andar com a auréola, isso é coisa que vocês... É que nem vocês querem fazer anjinho bonitinho e botam criancinha no pé da Nossa Senhora. Vocês querem fazer o santinho e botam a auréola. Não é exatamente daquele jeito. Mas aquilo lá é a forma material de vocês expressar o que acontece. Para botar os escolhidos. Existe um diferencial. Uns andam com uma bandeira, um estandarte. Alguns andam com um estandarte. Os mais elevados. Outros andam como. Não teve um tempo de guerra que aquela estrela era colocada no peito de alguns para diferenciar a religião deles dos que os branquelos querem matar eles? É a mesma coisa, a pessoa anda com distintivo também. Principalmente quando entra dentro do nosso plano. Quando entra onde? Um outro plano. Eu não vou falar do que é elevado, do que não é elevado, que é divino, não é divino, que é de Deus, não é de Deus. Cada um está na sua casa. Se você entra na minha casa, você está com um negócio lá grudado, não sei, só para eu saber quem é tu. É quem é meu sargento. É a divisa. Entendi. É justamente para saber dividir. Não mexe com aquele, não. Entendi. E quando a gente falou um pouco sobre o decreto de São Miguel, e na apometria eles plasmam as formas, pensamentos úteis no mundo astral que ajudam de várias maneiras. Então, seria isso também, que o decreto de São Miguel, aquelas coisas que a gente pronuncia com fé e com emoção, às vezes plasma em torno da gente tudo aquilo que a gente está decretando? O que você faz de forma repetitiva vai ficando impregnado na alma de uma pessoa. Se for positivo, vai ficar. Se negativo, vai ficar. Agora, quando é negativo e a gente consegue desprender, que a pessoa é como se tomasse. Cada vez que você, por exemplo, se eu fizer uma meditação todos os dias e. E o quê? Uma palhaçada aí já. É uma palhaçada esse negócio, esse outro carro da tecnologia. Mas é o que o senhor estava falando, que nós nos preocupamos com muitas vezes coisas bobas e o óbvio, que é uma sociedade capenga porque somos separados, isso a gente não percebe. Vocês são muito capenga. Vocês não prestam atenção em nada. Vocês querem olhar só para frente. Né? Não é todos. Agora os outros, muitos que não são, acabam sendo bitolados. Quer olhar só para trás. Nossa. Então, o senhor estava falando do decreto de São Miguel e o efeito que isso tem nas pessoas depois de praticar ao longo de certo tempo. O senhor quis dar um exemplo de uma meditação. Eu não quero ficar só puxando guarda de anjo. Mas qualquer coisa repetitiva que você trabalha na sua mente para poder purificar, ela vai purificar. Ela tem um motivo. Aí o outro fala, aí o outro não está fazendo oração, ele está fazendo repetição. Ele não sabe o que está falando. Isso é coisa de cristão. Cristão que tem mania de falar, ah, esses negócios de mantra não funcionam. Tem que orar. Cala a boca. Vai aprender com os mais antigos. Nossa. Entendi. É. Agora, muito se fala em. É porque antes era Exu, agora o culpado é Mago Negro. Mas. É, vai mudando a moda. Mas existe, não existe, seu Tranca? Olha, se existisse a quantidade de mago negro que o povo pensa que existe, aí não ia ter mais inferno. Ia castelo de mago negro. Não gosta de inventar, né? Tem muitos que ficam presos na. Fica preso no passado. Mas aí está indo contra a evolução do mundo mesmo. Eles ficam durante os tempos, depois eles vão se libertando. Que é a evolução da vida, é a evolução de uma força muito maior do que ele vai ser mago negro pro resto da vida. O povo às vezes dá umas exageradas, É, depois toma uns bordejos, igual o senhor fala. né? É, depois não sabe por que que vem. O povo é muito impressionado. É tudo muito mais simples, né? É, ué, ainda mais agora com vocês explicando pra gente, a gente vai começar a ter mais responsabilidade sobre as coisas que é consciência, né, a palavra. Eu não sou o dono da verdade, não, dono. Eu só sou o cara que vai comer o despacho que você bota lá na encruzilhada. Eita, agora falou de um negócio polêmico, hein? Eu sou aquele cara que vai lá comer o despacho. E eu sei que para mim, para que eu vou querer ficar no inferno a vida inteira? Então eu sei muito bem como é que funcionam as coisas. Eu posso dar conselho para você, porque eu sei para onde que eu vou logo depois dessa minha passagem. Tem nível. Como é que é isso aí? Daqui dois, três tempos você vai ver que eu não vou mais estar respondendo como Exu, vou estar respondendo com outro nome. O senhor pode falar? Eu não foi dado. Ah, não. Ainda não foi passado. Ah, E entendi. nem promoção, dono. Sim. Mas seria assim, o senhor seria promovido mais assim para um outro cargo de um outro Exu ou seria para Caboclo ou Preto Velho ou Herê? Um dos dois. Ah, ser preto velho significa que está acima de Exu, não, hein, dono? Não, né? É. Olha lá, precisa esclarecer isso aí. Nós estamos caminhando uns do lado dos outros. Herê não vi. Não, Herê, Preto Velho e Exu são as bases da Umbanda, hein? Ah lá. Ó, ainda bem que o senhor falou. Mas não é assim que Preto Velho é mais elevado que Exu, não, né? É o que o povo quer que diga. Cada um está no seu canto. Entendi. Cada um está no seu quadrado. E tem sua importância. É. Olha. Um segura o rebite, o outro vira a porca, o outro coloca o parafuso, cada um faz a sua parte. Ah, é. É igual o seu Sete explicou. É uma hierarquia, porque a gente inventa hierarquia e se existir, ela não é vertical, ela é horizontal. É. Você vai numa fábrica, qual que é o mais importante? O que bota as rodas, o que bota o motor, o que bota o capô, o que bota a lataria? É tudo importante. Se um deixar de fazer, o negócio vai ser mal feito. Sim, mas aqui na Terra tem aquele que fica coçando e dando ordem. Aí não tem, né? Ah, mas os povos que gostam de chamar os peões é show. Os inferiores. É. O outro, o vizinho, o outro é sempre o pior, né? É. Não, mas é o que eu percebi agora, o que o senhor está dizendo, que aí no mundo espiritual não é igual uma empresa da Terra onde tem o dono ou aqueles que estão num cargo mais elevado e trabalham menos. Aí todos trabalham por igual. Todo mundo trabalha igual, tá todo mundo junto, né? Entendi. Cada um no seu canto, mas cada um fazendo a sua função. Sim, entendi. E a gente se mistura muito menos do que vocês fazem aqui. Porque aqui vocês têm capacidade de estar do lado de uma pessoa e eu te amo hoje. Amanhã você odeia. Nossa. E eu Claro. só estou girando. Se eu estou girando hoje o meu parafuso, amanhã eu vou girar o parafuso, depois vou virar jara para caramba. Todos os dias eu vou fazer a minha função. Eu não vou deixar ser quem eu sou. A diferença é que quando o senhor faz bastante tempo uma função, já aprendeu bastante dela, o senhor pode aprender outra. É que vocês se apegam demais. Vocês se apegam demais. É uma coisa impressionante. Ou você odeia ou você ama. Se virar funileiro, vai se apaixonar pelo motor. A coisa não é assim. Tem que ser tudo dentro da sua medida. Todo na devida proporção. Tá certo. Agora, as pessoas quando ouvem os exemplos que o senhor dá de trabalho no mundo espiritual ficam fascinadas. Então até gostaria que o senhor desse mais um exemplo, pelo menos, depois o senhor pode dar mais, de um trabalho que o senhor fez que o senhor evitou um problema maior lá na frente. Se você está dizendo que as pessoas ficam fascinadas, então nós não estamos falando de nenhuma pessoa, que eu já vejo é muita gente ficando escandalizada. Se antes achava que eu era demônio, agora está com toda certeza. E o demônio é ela, né? Porque o demônio vive dentro dela. Nossa, é a dúvida, né? O que que você quer saber? O que que eu já fiz? É, e fala mais coisa que o senhor fez aí no mundo espiritual para ajudar as pessoas e das táticas que o senhor usou o tranca-ruas. Ah, dono, tem tantas coisas. Te dei o exemplo daquela da bebida. Às vezes eu quebro o pé de um para ele não ter que sair. Para que se sair, eu sei que vai acontecer um assassinato. Nossa. Às vezes eu. Mas eu faço menos ruindade do que vocês pensam. Uma coisa que a gente está sempre de olho. Cuidado na meia-noite, dono. Se chegar meia-noite em ponto em casa, faça uma oração. Fica um minutinho para lá de fora, faça uma oração. Porque é meia-noite, na virada dos pontos de hora alto, que tem umas energias muito brabas espalhadas. Eu não consigo dar guarda para todo mundo, hein? Nossa. Muitas vezes, se você abrir a porta meia-noite, entra um bicho junto. Então, dos que são meus compadres, eu vou acompanhando. Se você, por exemplo, é um estudante que está vindo da escola, e isso já aconteceu muitas vezes. Eu vou dando salvo-conduto até tua porteira. Até o batente da tua porta eu tô com tu. Mas se você anda pervertido, anda pensando besteira, se você anda fazendo bobagem, se você não tem fé em nada, nem no diabo você tem fé, como é que eu vou estar grudado para poder. Tu não é meu compadre. Como é que eu vou dar salvo quando fazer de graça? Tudo tem um motivo. Tudo tem um motivo. Não faço nada de graça, não. Eu ajudo você porque você me ajuda. Entendi. É, então, mas então vamos só fazer uma ilustração daquele caso quando eu fui na sua casa. Ele tá curiando lá. Eu não bebi na minha goela ainda, mas tá colocando no copinho. Olha lá. Mas vocês veem assim tudo que a gente faz, né? Você acha que eu vou lá comer comida de macumba? Eu não como. Olha lá. Eu vejo a boa vontade que você teve de fazer uma oferenda. É outra coisa. Eu vejo aquele dinheiro que você deixou de gastar para comprar porcaria e comprar um charuto para mim. Eu vejo a boa vontade. Aquilo é oferenda. Se Entendi. pudesse fazer tudo com coisa de quintal, oferendar as divindades, o que fosse, tudo com coisa que você produz, era mais bonito. Fazer um charuto com tabaco do teu próprio quintal. Mas hoje vocês vivem num mundo que não tem nem isso. Então tem que comprar. Mas o dinheiro foi tirado do seu suor, eu recebo muito bem. Agora vai aqui, é um ladrão. Vamos dar um exemplo muito bonito. Não. Tem muito ladrão aí que é macumbeiro para poder ter proteção para não acontecer nada, né? Nós pega eles lá, ali na curva nós pega. Esse ladrão, ele vai e compra o charuto, às vezes até roubado, né? Mas compra o charuto com o dinheiro que ele roubou. Você acha que eu vou receber bem isso aí? Eu pego ele depois. Eu pego ele depois. Coisa Nossa. feita com dinheiro roubado não é aceita por entidade de luz. Eu tô falando que eu tenho luz, tem, né? A luz dos infernos, mas eu tenho. Quando eu falo inferno, eu não estou falando de uma eterna damnação. Estou chamando porque para vocês é o mundo inferior, né? Eu sei onde é que está o mundo inferior. Eu vejo as cagadas que vocês fazem na Terra e sei quem que é inferior. Entendi. Às vezes eu prefiro estar onde eu estou, que vocês fazem coisa que até o diabo duvida. Eu vejo filho matando mãe. Eu vejo pai matando filha, depois de estuprar a filha. Eu vejo ladrão que mata criancinha. E a criancinha não está desesperada. Eu vejo tanta coisa errada. Eu vejo policial roubar. Eu vejo policial sendo dono de boca de fumo. Até o diabo duvida disso aí. Oi? Então, o diabo é a maldade existente dentro do ser humano. Hoje está difícil, hein, dona? Tá, o senhor me perdoa, viu, seu tranque? Então, o senhor disse que o senhor vê o diabo na maldade que as pessoas praticam, que até o diabo duvida. Ah, vocês aprontam aí que até o diabo duvida. Com certeza, né? Vejo muita ruindade. Muita ruindade. Eu vejo filho matando o pai e a mãe para pegar o dinheiro que o pai e a mãe velhinho guardaram. Nossa. Ladrão que entra na casa dos outros. E mata a criança, porque a criança que dá o alarme, é o cachorro é criança. Mata o cachorro e mata a criança. E às vezes não leva dinheiro nenhum. Então essas coisas. Eu vejo vocês fazendo. Aí depois vai falar que estava na influência do diabo. Estava na influência dele mesmo. Até o diabo assusta. Aí fala que o inferno é aqui. O inferno está aí, ó. O véu entre o seu lado e o meu lado é muito mais curto. Aí quem tem que fugir de vocês sou eu, não. Vocês têm que fugir de eu, não. Aí eu vi a imagem daquele Exu na prateleira ali, como ele é feio. Olha, às vezes o Exu lá em cima tá falando a mesma coisa assim. Ô, mulher feia aquela ali, ó. Coração ruim, falando mal de mim. Tá certo. E porque aqui a gente consegue disfarçar bem, né? Se catasse esse povo todo, botasse numa prateleira, ia ser uma bela, uma grande, uma casa de Umbanda, e o Exu quer ficar horrorizado com as pessoas, com a feiura de vocês. E Nossa. a gente vê a feiura no zato. E quem vocês são por dentro, lá de fora. É a prova aí, ó. Eu sou Exu aí, ó. Tô fazendo uma coisa de ruindade. Às vezes eu preciso. Eu pego o desgraçado lá, vai sair de casa e eu sei que vai fazer uma merda. Eu quebro o pé dele antes, torço o pé dele, dou uma caganeira nele. Tô fazendo ruindade? Tô fazendo coisa que Exu consegue fazer. Se fosse milagre milagroso de Deus, mandava um anjo descer do céu, mandar, não faz isso. Eu faço do meu jeito. Entendi. Agora, por falar em faço do meu jeito, para finalizar essa história, então. O senhor, eu cheguei aí na casa do Fernando, o senhor viu o apreço que eu tenho pelo senhor, tudo que eu fiz, igual o senhor mandou. O senhor falou, então eu vou ajudar esse menino. E aí, como é que o senhor procedeu daí? O senhor encontrou a Mulambo? Mulambo anda junto com a gente, né, amor? Que a Mulambo... Sim, aquela que fez, o que ajudou o rapaz a fazer o... Encontrei. E como é que foi? E aí, que culpa é o Mulambo tem? Você acha que a Mulambo faz sozinha? A Mulambo foi muito, muito bem paga para deixar você mulambento. Eita. Ela que foi paga. Uhum. Você só tava com a sua guarda aberta, dona. Uhum, uhum. Tá certo. A coisa pega porque você tava fácil. Tá. Eu não ia dar uma bordoada nela. Não. Eu posso chegar e posso falar. Uhum. Mas errado tava ela, porque ela tava seguindo um despacho que fizeram. Uhum. Não é todo. A gente faz as coisas. Quando a entidade vai para a linha de Quimbanda, uhum. ela dá o mesmo nome, mas ela está fazendo coisa que já não é mais da linha de Mulambo, por exemplo. Na Umbanda, a Mulambo trabalha de um jeito, na Quimbanda, a Mulambo é mais mulambeta. É isso que eu quero te dizer. Entendi. O tranca-rua na Umbanda trabalha de um jeito, tranca-rua na Quimbanda, tranca mesmo. Eu acho que é mais destranco do que tranco. Tá certo. Entendi. O senhor tranca coisa ruim chegar, né? Tranca coisa ruim. Isso. Depende da intenção de cada um. Então... Você mesmo tinha um medo do cão de mim. Só de ouvir meu nome, tu tinha um medo. Tinha medo até de falar comigo. Sim. Agora fica aí pedindo pra eu falar. Eu que não sou muito de falar, porque eu não sou radialista. É verdade. Nossa, eu... Pra mim, todas as entidades da Umbanda, porque eu cresci no espiritismo e falta de compreensão, pra mim era tudo zombeteiro. Ah, nós somos todos zombeteiros. Era. E eu não queria nem ouvir falar, até que, através da compreensão, a gente vê que não tem nada a ver com isso. Você viu a diferença de perspectiva? Nossa, pra total. Nós, pra vocês, nós estamos em cima da patrulheira lá e nós somos feios. Já, para nós, vocês que estão em cima da patrulheira são feios. E é uma feiura verdadeira nossa, né? Conta de vocês, é só reflexão do nosso atavismo. Ela só pega lá o Exu de duas cabeças com pé de porco e rabo de bicho e com chifre. Ele só o espelho da alma daquele que olha para lá e fala, nossa, como ele é feio. Às vezes a alma dele é mais feia do que aquilo. Nossa. É uma imagem olhando para outra. E um chão de feio. Nossa. E no final, aquela entidade da escultura, por dentro, pode estar até mais bonita que aquela pessoa que está olhando. Quase sempre. Olha. Porque estátua de gesso, estátua feita pelo homem, isso aí é idolatria. Eu não ligo para essas coisas. Eu achei engraçado. Eu achei engraçado. Mas vocês, ó, pensar que eu fico apegado nessas estátuas? É. Fico, não. Mas olha, eu acho engraçado e acho engraçado o jeito que vocês representam a nós. É, então, o senhor se veste daquele jeito, né? Capa, cartola. Eu tenho um jeito ritual de me vestir. Uhum. Mas eu te pergunto, morto lá se veste, sou espírito, dono. Quando eu quero me plasmar, eu apareço daquela forma. Tá. Mas eu posso aparecer na forma de um cachorrão, se eu quiser. Ah. Entendi. Então... Quantas vezes Exu não aparece na forma de cachorro e fica te acompanhando na rua? Mas imaterializado? Materializado. Eita. Quantas vezes? Porque você acha que é só... Aí eu vou contra todos os livros, vocês. Uhum. Vocês acham que é só o médium com consciência que tem a capacidade de incorporação? Um ser com pouca consciência, como é o cachorro, tem muito mais facilidade de receber um espírito do que vocês. Essa que é a diferença do culto muito mais antigo que existe. Do culto aos espíritos dos animais. A gente encosta nos animais, sim. Isso, e os animais, sim, senhor. Sente a influência, né? Ah. Sim, os animais sentem a influência, né? Não é uma incorporação por si. A gente está do lado. Entendi. Às vezes o Exu tá, o cachorro está do lado porque o Exu está do lado. Uhum. O cachorro fica encantado com o encanto da entidade. Olha que legal. Como se ele ficasse tomado. E já disseram para mim que os bichos, tipo perereca, aranha, essas coisas, começam a entrar na casa da pessoa, muitas vezes pode ser guiado por um espírito menos, instruído. Aí já vai dar a impressão das pessoas, né? Vivo pensando. Que bicho nojento. As coisas nojentas. Quando o sapo quase. Por ser o sapo é coisa ruim, não é? É, sapo de bruxaria, não é? Isso. Aí vamos pensar aí vamos trocar de prateleira. Tá o seu numa prateleira, o outro tá na outra, vamos botar na prateleira dos índios, né? Eita. Índio, um sapo coaxando, significa bênção. Que quando o sapo está coaxando, é quando vai cair a chuva em cima da plantaçãozinha de mandioca que ele fez para roçar, para dar para a família, para o povinho dele. Vai dar perspectiva. Aranha? Aranha é feia, peluda, é coisa da bruxa. Pois a aranha, para a patrilheira dos índios, é animal sagrado, que tem a teia da vida. A Nossa. representação da teia é a que prende coisas ruins. Vocês não têm o tal do filtro do sonho lá que vocês usam? Tem. Agora é novidade, tudo é novidade. Aqui, lá nos índios do norte, aquilo lá é para segurar coisa ruim. E aquilo lá é a própria aranha. Assim, vai da perspectiva do preconceito de cada um, né? Entendi. Nossa. Aí no tempo das bruxas falavam que as bruxas comia criança abortada, que comia, usava pó das almas, terra de túmulo, isso tudo é um símbolo, moço. Quando a bruxa, quando fazia suas feitiçarias, maioria das vezes era feitiçaria boa, que ela era uma encantadora, ela fazia cozinhando. Então, se ela vai botar terra de túmulo na comida, o que você acha que pode ser? Ela vai cozinhar com terra de túmulo. O que pode ser? Entendi. Terra de túmulo é chocolate em pó. O que é pó das almas? É açúcar. O que é pelo de unicórnio? É algodão doce. O que é criança não batizada? Um assado de criança não batizada. É um porquinho assado. Aí vai da interpretação preconceituosa de cada um. Tudo é deixado sob forma de código. Você acha que ela vai dar a receita dela inteira? Ela deixa de um jeito que a pessoa olha e fuja. Não tem que enxergar. Você acha que eu vou dar a receita das coisas que eu faço de mão beijada ou não? O povo merece? Mas o que quer dizer essa receita? Ajuda as pessoas? Oi. A minha ou da bruxa? A sua. A minha ajuda. A minha ajuda. O que eu tenho de mais precioso eu não passo de graça. Tem que ser por merecimento. Tudo que eu recebi foi por merecimento. Nossa, claro. E hoje eu dei receita aqui. Se você prestar atenção, eu dei receita. Basta Nossa. usar a inteligência. Entendi. E quanto a. Então, quanto às pessoas se protegerem, então o senhor fala que isso é questão de consciência e o decreto de São Miguel, eu até vou colocar na inscrição, talvez, é uma coisa assim útil para as pessoas. O decreto de São Miguel lá que vocês falam vai servir para quem é cristão. Cada um vai ter a sua. Cada um vai ter o seu próprio decreto. O importante é que decrete. Não é para ficar rezando Ave Maria sem prestar atenção nas palavras. Que se você fosse um ser humano de emoção, ia chorar com cada palavra que é dita no rosário. Nossa, realmente. Bom, finalizando então, seu Tranca, o senhor chegou para Mulambo e ela já estava esperando? Já sabia do que se tratava. Já até sabia, falou, porque você já sabe já, porque se aparece um na frente do outro, não é de à toa, né? Isso foi feito na Quimbanda, não foi feito na Umbanda. Nossa. Tá. E aí, o que que ela falou? Ela falou, pagaram, não vou Foi desfazer. pagar o que eu posso fazer. Então, a partir do momento que ela leva um puxão de orelha naquele momento, ela já começa a ter mais consciência. Aí ela vai trabalhar na Umbanda. Daqui a pouco ela vai parar de falar que ela é mulambo, daqui a pouco ela vai dar nome de cigana. Daqui a pouco ela vai subir um pouco, vai dar o nome de cabocla. Daqui a pouco ela vai... E daqui a pouco ela não vai trabalhar na Umbanda, ela vai trabalhar só na intuição. Não é graduação, é função. Entendi. Ai, que legal. Então, no final, o senhor acabou ajudando ela. Ué, as coisas rodam pro lado direito, não rodam pro lado esquerdo. O mundo fica pra um lado só, não vira porra. Ah. Ué, ajudei sem querer. Fui dar uma puxada de orelha e ajudei. Mas puxar de orelha, o senhor fez, falou o quê para ela? Falou, ó, não pode fazer isso, você não evolui, é assim? É, eu não fico falando essas palavras bonitas que vocês têm aí, não. A gente Ah. manda uma bordoada mental. Tá. É tipo uma campainha tocando. É, presta atenção. É mais ou menos assim. Entendi. Mas Essas é. coisas que você fez. Entendi. E daí ela fala, opa, opa, perdoa, perdoa, que eu vou lá desfaço. Porque se ela não desfizer, o senhor faria o que pra ela? Eu não faço nada. Ela vai ficar parada. Ela vai ficar estática. Ela não vai evoluir. Eu dei a chance dela evoluir enxergando a cagada que ela fez. E assim, porque se ela não fosse desfazer, o senhor ia deixar ela na dela, ela não ia evoluir, não ia crescer, não ia aprender, mas o senhor ia cuidar de desfazer de outro jeito. Eu ia dar um jeito, mas tem uma coisa. Quem mandou, recebeu. Eita, mas daí É que fez mal tipo, pro outro. você manda uma carta para um destino que não tem endereço, aqui não volta, não volta. Mesmo. Volta. Mandaram coisa para quem não tinha remetente. Não. Mandaram uma carta para um destinatário que não existia. É. Entendi. E É. voltou para o remetente. Remetente. Olha. Entendi. Então não é que o senhor pegou e falou assim, ah, vou descontar e vou fazer um mal para ele agora. O senhor só foi o carteiro. Só foi carteiro. O carteiro, ele não está preocupado se ele vai dizer, ó, seu filho nasceu, ou se sua mãe morreu, ele vai levar a carta. Ele é frio. E eu tenho que Nossa. ser o mais frio possível para trabalhar numa linha de justiça e de lei. Esse aí é um exemplo simples, mas é muito bom, né, seu Tranca? Isso é um exemplo do que é um enxô de lei. Então tá bom. Olha, estamos aqui aproximando do fim. O senhor quer dar uma mensagem final para a gente? E eu quero estender o convite para o senhor vir mais vezes, viu? Eu falei para você que quem fala demais é radialista. Quando houver necessidade de vir conversar, eu vou vir. Tá bom. Isso aqui vai gerar muita conversa. Vai, É assim pô. que eu gosto. É assim que eu gosto. E eu vou ver muito médico calando a boca. Fala assim, olha, caiu que nem carapuça na minha cabeça. A minha mensagem é, presta atenção tudo que eu falei. Presta atenção que a mensagem está desde o meu bom dia. Desde na hora que eu falei. Desde o meu bom dia, minha tarde, minha boa tarde, minha boa noite. Minha mensagem começou ali. Tem que aprender a interpretar as palavras do Exu. Eu quero depois que você faz uma oração para mim. Opa, Ninguém faz oração para o Exu, né? vou fazer. Eu Coloca uma coloquei. oração para o Exu também. Mas pode deixar, né? Vai fazer sim. Mas não precisa me salvar individualmente. Faça uma mentalização de conjuro para as linhas de Exu, Tá bom. que são muito mais companheiras do que as pessoas pensam. Saravá sua banda, dono. Salve, Saravá, seu salve, que eu Tranca. distraio. Mentalização de conjuro para as linhas de Exu. A todo Exu que hoje serve a lei, que nos domínios de seus alcances, na magia que destranca o caminho evolutivo da humanidade, possam encontrar nas profundezas do espírito imortal a força de livrar-nos das ostentações mais pegajosas, infames e destruidoras, escondidas nos recônditos pantanosos de nosso passado sombrio e que hoje nos assombram. Quando a terra exigir nossos esforços, ensina-nos a plantar sem reclamar. Quando a água procurar em nós bons sentimentos, ensina-nos a orar e perseverar. Quando o ar cobrar ideias maduras, ensina-nos a raciocinar com autenticidade